amigos, começando agora a edição número 64 do podcast Three Wide. Desta vez vamos comentar as provas que ocorreram em Homestead no final de semana retrasado, né? Que nós demos uma folga de uma semana aí para o podcast, para vir agora comentar os resultados, né? Os campeões, as definições oficiais do ano de 2014 da NASCAR. A gente vai começar esse primeiro bloco falando um pouco sobre a Ford EcoBoost 200, que também foi realizada em Homestead, né? E vamos comentar por cima aí o que aconteceu na corrida, já que já se passa mais de uma semana. E também quem quiser saber um pouco mais da prova tem acesso aos resumos lá no Big One Brasil. Então eu vou chamar os destaques do Leonardo, voltando a contar com a participação do Hélio Lima essa semana, né? A gente até teve alguns atrasos na gravação devido a querer estar com o time completo novamente, para a gente comentar o que foi essa temporada 2014. Então vou trazer também alguns destaques do Hélio Lima aí dessa etapa lá de Homestead das Trucks, e nós vamos debater um pouco, também vamos dar uma pincelada no geral aí o que foi a temporada da Truck nesse ano de 2014, nesse primeiro bloco, e depois ainda tem Nationwide Series, Sprint Cup e um resumo final aí num possível quarto bloco aí. Então já vou trazer o Leonardo Guina e posteriormente, como de costume, quando ele está presente, o Hélio Lima, e aí nós vamos debater um pouco aí sobre essa prova final em Homestead das Trucks e também sobre o ano de 2014. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo novamente, depois de várias edições fora do podcast, longe das gravações, né? Mas seja bem-vindo novamente aí. Já começava a dar um abraço pro Guilherme, que ano passado esteve com a gente na outra edição, né? Um abraço pro Guilherme Goro Martin. E pro Pedrão, que ficou me zoando durante o Twitter no final de semana inteiro quando tem corrida. Achei que você não ia falar, velho. Ah, eu te falei que eu ia falar, Raul, deixa eu esquecer. Você ficou bravo, né, cara? Não pode ficar bravo, é só brincadeira, tá? Não, mas eu sei que é brincadeira. É porque você, meu amigo, palpitou no Jimmy Johnson. Você foi muito... Foi como que se diz? Não foi ousado no palpite lá em outubro, então eu tinha que tirar um sarro. Porque o Jimmy Johnson ninguém chegou no round. Ninguém aposta alguma tirada do Jimmy Johnson de Homestead. Todo mundo achava que o Jimmy Johnson ia estar em Homestead. Com certeza, até os maiores especialistas, os caras concentrados. Veloso e Jimmy Johnson, isso daí os dois estavam em Homestead, era certeza. Eu até, entrando já nesse mérito da discussão de domingo passado, quando foi a corrida final, que eu fiquei mandando um RT no Twitter do Leonardo lá de outubro, eu apostei no Dale Jr., então assim, pra ser campeão lá no começo do ano e depois quando ele se classificou pro Chase. Então assim, a gente é passível de erro. Eu só acertei mesmo assim, quem que eu cravei de forma correta foi o Ryan Newman, isso aí eu acertei. Mas o restante eu errei praticamente tudo também. Eu errei bastante também. Bom, então vamos começar falando da Truck Series, da Ford EcoBoost 200, que aconteceu na sexta-feira à noite lá em Homestead. Uma boa corrida, uma grande corrida. Eu particularmente gostei muito da race como um todo, né? Desde o começo até o final, bem movimentada, bastante batalha pela liderança. Sim, uma corrida realmente que valeu a pena assistir. Para mim, é a melhor do final de semana, sem sombra de dúvidas. Por conta de tudo que aconteceu na corrida, para mim, a melhor corrida lá em Homestead. A vitória do De Rossi Jr., né? O De Rossi Jr. fechando um excelente ano aí, fechando o ano com quatro vitórias, 9 top 5, 14 top 10, 2 pole, 623 voltas lideradas, terminou em terceiro no campeonato, uma média de chegada de 9.0 e a média de largada 8.2. Então, assim, números impressionantes. Aí vocês vão falar assim, mas como ele não foi campeão? Ele não foi campeão por um simples motivo de duas batidas. Começou o ano batendo lá em Daytona, depois ele teve problemas em Charlotte, bateu. E depois ele teve aquela quebra, né, que ninguém imaginava lá no Texas. Quando ele começou a se recuperar no campeonato, chegar um pouco mais perto do Creston, ele teve um problema lá no Texas, acho que todo mundo vai lembrar dessa corrida aí, que foi 3 corridas para trás, a World Cassini 200, 300, eu acho. Só dando uma pegada, aproveitando que você lembrou disso, Até mesmo depois, no dia do da final das trucks, eu fiz as contas. E se olhando depois o resultado final do campeonato que nós vamos trazer também, ele não seria campeão nem se ele tivesse vencido a etapa do Texas. Porque o começo do ano dele, infelizmente, prejudicou demais o trabalho. E, ó, olhando aqui, voltando aqui um pouquinho, o Crafton, que foi o campeão, ele que foi acima da média mesmo. Mas o Dale Earnhardt Jr., desde aquela corrida em Bristol, que acontece em agosto, que acontece na quarta-feira, ele só não venceu aquela corrida por causa do Keselowski, né? O Keselowski acabou vencendo aquela corrida, foi a primeira vitória do Keselowski na Truck Series, na carreira dele, do Keselowski. Ele não havia vencido antes nenhuma corrida na Truck Series. Se não fosse aquela vitória, tirando aquela vitória, aquela corrida que chegou em segundo, só ele teve um problema em Mobile, que foi lá no Canadá, e teve esse problema de motor. O resto, todas as corridas, ele terminou dentro do top team. Então tá aí o número expressivamente Léo. Bom. Cresceu. Prossiga, Hélio, você tinha alguma intervenção? Então, bom lembrar, né, que o Samir Michigan, ele tinha o truck dominante, só que teve um problema na hora que foi fazer o pitch, ele acabou perdendo bastante tempo. Acho que ele ainda terminou no top 10, mas aquela vitória ali poderia ser fundamental para essa arrancada dele, né? Eu acredito que o nosso amigo Leonardo Guina deve ter caído aqui. Você tá na escuta aí, meu amigo Leonardo? Alô? Vou falar? Pode, prossiga. Pode, manda. Parece ver, que tinha caído a ligação, mas segue o bloco aí, vai. Pode continuar? Taca de pau. Então, tirando esses resultados ruins aí do Dale Earnhardt Jr., foi um bom ano do Dale Earnhardt Jr., ele realmente, para mim, foi o piloto que mais evoluiu de um ano para o outro, né? O Crafton, ele não tem como falar que o Crafton evoluiu, porque o Crafton é um piloto já de 15 anos de Truck Series, esse aí tá mais que evoluído já, esse aí já eleva 99, então o Crafton, falar que o Crafton evoluiu, mas até curiosamente ele venceu duas corridas. Antes ele havia só vencido uma corrida por ano, esse ano ele venceu duas. Mas assim, o Dale Earnhardt Jr. é um piloto que vem amadurecendo, devagar, vem conquistando seu espaço. E está de parabéns o Dale Earnhardt Jr., que fechou o ano aí com uma vitória. Vitória essa importante para ele, que eu tenho certeza que vai agregar essa vitória aí bons patrocinadores para 2015 na nova estrada que ele vai passar para o ano que vem. Bom, destaque de corrida, eu só separei aqui o Terry Rich, mais um bom resultado dele, top team, parabéns a ele. E eu tinha separado um outro aqui fora, aqui do top team aqui. Ah, o Ross Stein, no truque 35, 11º, um ótimo resultado para ele. Esses são os meus destaques por enquanto. Ah, tem que falar do Crafton, né? O Crafton foi campeão, 2 vitórias, 13 top 5, 17 top team, ele não tem nenhuma pole, ele liderou apenas 298 voltas do Matt Crafton, aí parabéns ao Matt Crafton aí, ficou com o título. Só para fazer uma observação aqui, a Toyota venceu os construtores mais uma vez, foi campeão seguido ano passado com o Crafton também, esse ano de novo, né? Rebatendo a Chevrolet, que foi 2 anos seguidos aí, com um ano com o Dillon, outro ano com o Busha. Então, parabéns aí ao Matt Crafton, à Toy como um todo, né? A Toyota, que apoia. E o Hulk do ano, desse ano agora, de 2014, foi o Ben Kennedy. Parabéns aí também pelo trabalho dele. Hélio? Então, pessoal, falando sobre a corrida, né? Vitória do Bubba Wallace, 14ª vitória da KBM na temporada, né? Venceu com o Kyle Busch, com o Eric Jones e com o Dale Earnhardt Jr., que no final da temporada se mostrou muito forte. Como o Léo citou, né? Não fosse alguns problemas, ele poderia ter feito uma fumaça para cima do Matt Crafton, né? Mas é aquela, né? Acabou não dando certo, mas foi muito interessante ver a evolução dele, o amadurecimento dele, ver como que ele conseguia ser efetivo, né? É, a vitória veio de uma manobra linda ali, um 3 lado a lado contra o Kyle Busch, contra contra Kyle Larson ali. É, ele conseguiu tomar a ponta na hora certa, abriu distância. No final, não deu para o Larson tirar a diferença dele, né? É, na sequência aqui, né, a gente teve o Ryan Bailey, que chegou com chance de ser campeão, né, mas fez o que podia, né, acabou terminando em segundo no campeonato. Outro piloto que eu esperava um ano melhor dele, principalmente no início da temporada, se bem que ele teve um período ali, né, Pedro, um mês e meio ali, meio de trevas em cima dele, cometendo muitos erros bobos, como em Charlotte, né? Só que ele conseguiu se recuperar, teve uma boa sequência, chegou até a liderar o campeonato, só que alguns fins de semana desastrosos acabaram sendo danosos ao seu título, à sua perspectiva de título. E o Crafton, né, que começou muito bem a temporada, né, venceu duas provas logo no início do ano, e chegou em segundo. Também na segunda-feira foram 4 corridas, 2 vitórias, foram 5 provas, acho que 2 vitórias, 2 segundos lugares. O curioso do Crafton é que ele teve 2 DNF no início da temporada, né? Por isso que a gente não viu ele como líder no início. Mas com o passar do tempo, né, ele retornou aquela regularidade dele, quase que imbatível, sempre no top 10 ali, sempre terminando as corridas e se aproveitando dos erros dos jovens pilotos, né? Dos azares, né? O Johnny Sauter, que foi um piloto que liderou parte do ano, só que mais uma vez foi ficando para trás. O Timothy Peters, que é um outro veterano aí, ao lado do Sauter e do Crafton, são os pilotos que estão há mais tempo na categoria, né? Correndo regularmente com equipamento competitivo. O Peters foi se recuperar só no fim do ano, terminou em 5º lugar no campeonato. No mais, assim, fazendo o paralelo do campeonato, eu acho que foi injusto o título do Crafton, né? Porque ele, hoje, com o Ron Hornaday chegando ao seu final, né? Tendo 2, 3 temporadas complicadas, a gente vê o Crafton como uma das a grande bandeira da categoria hoje, né? O piloto que simboliza a série, né? Com veteranos como Todd Bodine, como foi Mark Skinner se aposentando. Matt Crafton, que é um piloto que começou jovem na categoria, ele ainda é novo, né? Não é um cara velho, né? E está se firmando como um campeão. Não é um cara que vence muitas provas, mas ele é incrivelmente consistente. Ele é viciado pelo regulamento da NASCAR, por essa pontuação, que premia quem chega sempre entre os 10 primeiros, quem é sempre consistente. No mais, pessoal, ainda sobre a prova de Homestead, né? Ano passado a gente teve uma prova espetacular, teve momentos que a gente chegou a ter 6 carros lado a lado ali pela liderança, 4 carros lado a lado. Nesse fim de semana também foi, no final da prova ali a gente tinha 4, 5 pilotos ali com chance de vencer. O cara que entrava em 5º na curva poderia sair em 2º, né? Como foi a batalha em que o Bubba se deu bem, né? Contra o Ryan Blaney, contra o Timothy Peters, Kyle Larson e Kyle Busch. Eu acho que a Truck Series, falando agora sobre o ano, para ser mais sucinto, né? Teve um ano complicado, um ano de transição, algumas operações fechando, né? O novo regulamento que agora permite jovens pilotos com menos de 18 anos competir em short breaks, né? A gente não vê mais tantos veteranos, né? Como antigamente. Isso no início do ano, eu lembro que o Léo, em algumas provas, no início da temporada, acho que em Dover, até falava que a gente vê alguns erros meio bizarros, assim, né, de piloto jovem, que, de certa maneira, meio que tinha caído o nível da categoria. Só que, com o passar do tempo, esses jovens pilotos foram começando a entender como que era a lógica das provas. E a gente viu coisas como o John Hunter Nemechek, essa operação número 8 aí da NEMCO, aí da equipe do John Nemechek, fazendo bonito, sempre terminando ali no top 10. Para mim, foi um ano muito positivo para a categoria, mesmo com as suas dificuldades financeiras, né? Engraçado, né, Pedro? No fim do ano a gente chegou até 4 provas, 2 ou 3 com o field completo, né? 36 caminhonetes, né? coisa que não foi comum durante o ano, né? Até ano que vem a gente vai ter a mudança, né? Para 32 trucks por fim de semana, em vez de 36. É, Pedro Mugart? Bom, moçada, vou tentar trazer primeiro alguma coisa sobre a prova, né? É, só um resumo rápido, então, do que a gente viu lá. Como eu disse no início do bloco, quem quiser se aprofundar mais sobre o que aconteceu, quiser relembrar, tem um resumo escrito lá no Big One Brasil. Por coincidência de uma viagem do Thiago Raposo, eu acabei fazendo um resumo e procurei detalhar bastante mesmo o que aconteceu nessa etapa. Foi basicamente uma caça ao Kyle Larson, né, em grande parte da corrida. O Larson parecia que devolveu uma vida que a Turner não tinha desde o final do ano passado, né? E liderou 96 voltas da prova, foi absoluto. Mas no final do evento acabou pecando um pouco. As paradas também da KBM foram muito bem feitas. E o Bobo Wallace com a truque muito forte. É aquilo que eu falo, né? Talvez a KBM tivesse focado talvez mais cedo no trabalho do Bobo Wallace, ele, sem sombra de dúvida, poderia sair com a caminhonete campeã e poderiam sair com o piloto campeão do campeonato. É, enfim, não vou querer entrar de novo nesse mérito. Na edição passada eu já discuti isso bastante, né? Eu e o Leonardo, o Wesley não estava presente. Mas, de qualquer forma, o Bubba Wallace fechou uma excelente temporada, assim, foi brilhante, amadureceu demais. Ele que precisou passar por uma transição no meio da temporada do ano passado, né? Que eu até batia muito na tecla, porque eu acompanhei o Bubba Wallace desde quando ele estava na KN East. Então, assim, você sempre viu um piloto muito rápido, com um equipamento muito bom, mas um cara um pouco impaciente, às vezes se envolvia em algum acidente um pouco estúpido, às vezes forçando demais, liderando a corrida sozinho, acabava se acidentando, ou cometendo algum erro mais bobo. De alguma forma, a gente pôde ver uma evolução do Bubba Wallace da metade da temporada de 2013 até o final dela, quando ele venceu em Martinsville, né? E depois, o ano de 2014, começou um pouco difícil. Talvez não pelo Bubba Wallace, a gente via que ele não estava errando, mas problemas na caminhonete, um pouco de azar. Então eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o título não é do Bubba Wallace pelo início da temporada. Pela parte final, nem tanto. O Texas complicou um pouco, como o Leonardo mencionou e também a gente já tinha falado, mas não é o fator principal da perda do título do Bubba Wallace. Mesmo que ele tivesse vencido no Texas e com a vitória em Homestead, ele não conseguiria descontar pontos suficientes do Matt Crafton. E aí, o que acontece? É isso dá mais valor ainda no título do Crafton, né? Que o Crafton, ele precisou realmente defender o título e contar com a sorte também, né? Ele não foi tão preciso, tão cirúrgico como ele foi na temporada passada. Mas, de qualquer forma, foi um trabalho excelente, tanto do Crafton quanto do Blaney, que também acabou finalizando o campeonato na frente do Bubba Wallace. Então, assim, ainda continuando sobre a corrida, eu acabei estendendo um pouco sobre o Bubba. Mas a corrida demonstrou, talvez, que foi a temporada dele. Foi uma caça por bons resultados e, no final, ele acabou saindo vencedor. Uma pena que isso não se refletiu no campeonato. O Larson deu vida a Turner, como eu havia dito. Foi preciso durante quase toda a prova. Faltou alguma coisinha no final para ele conseguir ultrapassar o Bubba. Talvez ele tinha a carta na manga, mas eu acho que ele errou a manobra com duas ou três voltas para o final, que ele tentou por baixo, e acho que ali ele acabou com os pneus e aí não tinha como chegar mais. O Peters, da forma que ele fez em grande parte do ano, quando ele não batia, não batia em alguém, ou não batia sozinho, ele era discreto e aparecia nas provas, até vencendo, inclusive. Kyle Busch, acho que ele trocou de caminhonete com o Bubba Wallace, deu a oportunidade do Bubba vencer, foi um piloto no nível Truck Series mesmo, não foi aquele cara fora de série que ele costuma ser. Depois, no final, eu vou puxar os números dos pilotos que eu quis destacar aqui. Ryan Blaney sofreu pra caramba durante a corrida, teve problemas no câmbio, aquele problema já recorrente que já aconteceu com o Junior, com o Jimmy Johnson e com o Clint Boyer na Sprint Cup, agora aconteceu com o Blaney, né, da quebra da manopla, mas ele foi pra 14º, evoluiu, teve contato no meio do pelotão, inclusive, e conseguiu avançar, ainda terminou em quinto, honrando talvez a temporada que ele fez. O Hélio citou muito bem, a gente discutiu bastante isso no meio da temporada. Se eu não estou enganado, no Kansas ou no Kentucky, uma dessas duas, que são muito parecidas, Mas, enfim, o Ryan Blaney vinha até liderando em cima do Joey Logano. Acho que foi Kentucky. E se o Léo puder até olhar depois para me confirmar. O Ryan Blaney vinha liderando a corrida e disputando com um companheiro de equipe, acabou cometendo um erro que eu considero até idiota, porque você está disputando com um companheiro de equipe, você briga pelo campeonato, seu companheiro não briga, você tem que saber dosar isso. E o Blaney, na ânsia talvez de buscar resultados melhores, acabou cometendo alguns erros, se envolvendo em acidentes. E da mesma forma que o Bubba Wallace teve azar no começo da temporada, o Blaney cometeu erros um pouco diferente do Bubba Wallace, que custaram para ele talvez o título, que ele chegou bem perto do Matt Crafton. Fez um final de temporada muito bom, sempre andando na frente, mas erros dele mesmo talvez tenham lhe custado o título. Esse para mim é o erro maior, acho que o El até mencionou também, foi nessa disputa com o Logano. Para mim ali, eu vi que ele talvez não tinha potencial para ser campeão, mas é um cara que está amadurecendo, anda muito forte na Nationwide, e é guri. A gente tem que colocar na cabeça que a gente tem Bubba Wallace e Ryan Blaney como caras jovens, né? São pilotos de 20 anos, estão há duas temporadas na Truck, e eles têm esse ímpeto. Da mesma forma que o Kyle Larson também já demonstrou quando fez a temporada full-time da Nationwide, também nessa temporada da Nationwide, e tanto nas Trucks também, quando acabou em 2012 tirando a chance do título do Ty Dillon, lá em Homestead também, que o negócio dessa molecada é chegar na frente, é vencer, e às vezes se sujeitam a riscos que pilotos mais experientes não se sujeitariam. Enfim, mas isso aí é até emocionante para o esporte e é muito bacana. A gente precisa desses caras, na verdade. Tem a informação, Leonardo, de qual pista foi? Então, qual a pergunta mesmo que você fez? Que o Blaney teve uma corrida que ele vinha em segundo ou em primeiro, disputando posição com o Logano, e ele acabou rodando. Eu não lembro se foi no Kentucky ou no Kansas. Na Nationwide? Não, na Truck. Foi uma prova que prejudicou ele bastante em termos de pontos. Eu só não me lembro qual. Deve ter o vídeo no YouTube aí, depois eu dou uma olhada e trago a informação. Mas enfim, então a gente precisa na Truck Series desse tipo de piloto, né? Dessa molecada. Foi Michigan, beleza. Até tá me confundindo. Então, acho que não tinha sido no Kentucky. Mas, enfim. No Kentucky, eu acho que ele bateu num acidente que ele acabou rodando. Que ele bateu e acabou... Foi no Kansas. Kentucky ele terminou em terceiro, aliás. Ele terminou... Qual a prova que ele rodou e acabaram acertando ele num acidente bem forte? Que pegaram ele em T. Também foi um outro erro dele. Mas, enfim. Não vamos entrar no... A gente sabe que ele cometeu esses erros. Esse acidente forte foi no Kansas. Kansas, né? Isso. Então é isso. Eu estava me confundindo por isso. Mas, então, assim, foram dois erros que prejudicaram bastante ele em termos de pontos. Mas, né, ele fez uma boa temporada, evoluiu também como piloto, melhorou bastante. E depois desses incidentes, a gente conseguiu ver que ele passou por uma modificação até na tocada. A gente viu ele tocando agressivamente de novo em Homestead, quando ele teve um problema no câmbio e teve que largar mais de trás. Nós vimos ele forçando um pouco a barra. Outro que eu queria citar também, o Tyler Reddick, que eu vou também trazer os números dele depois no final da temporada, que é o meu apelido dele de bandido. Foi ser um dia aquele lá, mas ainda não. Quem sabe? Mas enfim, vem andando muito bem também o Tyler, vai fazer full time, terminou em sexto, então foi um menino que também, no meu ponto de vista, evoluiu. Cometeu um erro em Homestead também, a gente não pode deixar de falar disso, né? Acabou rodando à frente do Matt Crafton, inclusive. Por pouco não pega o Matt Crafton, mas consegue melhorar no decorrer das provas. Acabou finalizando em sexto, fez um bom trabalho. Qual faz o número dele? Oi? Eu vou deixar para na hora que a gente for destrinchar o campeonato. Aí eu vou falar alguns, eu vou trazer alguns números também, daí a gente fala. E o Matt Crafton acabou em nona prova, fez o que ele precisava. O Ryan Blaney tinha que vencer, ele tinha que terminar em 21º. Ele poderia terminar em 21º mesmo com vitória do Ryan Blaney, o Ryan Blaney liderando a maioria das voltas e tal. Então isso não aconteceu. Então fez o trabalho dele, não correu riscos e foi perfeito. Depois vou trazer os números e aí nós vamos falar um pouco da temporada do Matt Crafton. Ele teve um pouco mais de dificuldade do que no ano passado, como eu já havia mencionado, falando do Bubba Wallace, Mas, de qualquer forma, assim, ele foi preciso também durante todo o ano. E no final ele soube quando abriu a vantagem necessária e soube conduzir da melhor forma possível, sem correr riscos. E como o Hélio mencionou, né? Mérito do Matt Crafty, que consegue se manter na frente, né? Chegar sempre entre os primeiros na Truck Series. O que mais que eu queria trazer? Eu vou trazer o campeonato. Vocês têm alguma coisa da corrida em si para falar? Ah, como já passou muito tempo, né? Acho que também a gente... Falar que a corrida foi boa, rapaz. Foi quem excelente. Não assistiu, assiste porque foi boa. Gente, a corrida foi boa pra caramba. E outro detalhe aqui, só trazer o número de amarelas, foram 7 bandeiras amarelas. A gente teve um acidente do John Stallman, que ele foi o garoto fantástico no final de semana. Rodou em Homestead mais que o peão da casa própria em toda a sua vida no programa Silvio Santos. Depois tivemos outros contatos, Mason Mingus rodando também, para decepção do nosso amigo Hélio Lima. Eu acho que teve um acidente do... Ah, o Cairo Martel rodou também, que é um que estava estreando, um piloto regional. Todd Peck também, o 07. Teve detritos por duas vezes, né? Teve de tudo um pouco. E depois teve um acidente do Riddick lá com o Larson, que o Riddick acabou rodando. Mesmo assim que eu venci. Exatamente, como eu mencionei. Então, prova foi excelente. Foi um ritmo muito rápido. As bandeiras amarelas acabaram acontecendo nos momentos exatos, né? A gente não teve uma briga por estratégia de combustível e teve uma bela disputa no final. Então, foi um encerramento perfeito para a temporada. Deixa eu só responder um negócio que eu mostrei, desculpa. Mas, enfim. Vou trazer o campeonato agora para a gente debater um pouco. Então vamos lá, o Matt Crafty encerrou a temporada com 833 pontos, 21 pontos à frente do Ryan Blaney. O Bubba Wallace foi o terceiro com 799 pontos, 34 atrás do Matt Crafty. O Johnny Sauter, apesar de todos os seus reveses na temporada, ele acabou em quarto com 60 atrás. O Peters foi quinto, 87. Daí a gente já tem um grande alçapão ali, do sexto para baixo. O Germán Quiroga acabou em sexto. Temporada muito boa do mexicano também, a gente não pode deixar de falar do Germán Quiroga. Passou muito perto de vencer, a vitória está madura, talvez por alguns erros dele, que eu posso até comparar ao Ryan Blaney, talvez um pouco de afobação, mas está muito madura, vai vencer com certeza no ano que vem. Acabou em sexto campeonato, 150 pontos atrás do Crafty. Temporada muito boa do Joey Coulter, se recuperou da temporada horrível que havia feito em 2013. Discretamente, sem grande alarde, terminando as corridas, números idênticos ao do Germán Quiroga, inclusive, em termos de top 5 e top 10, só que ele nunca brigou pela vitória. Mas terminou apenas 3 pontos atrás do Quiroga, 153 atrás do Crafty. Para ver o tanto que foi disputado, o Jeb Burton chegou 1 ponto atrás do Coulter, empatado com o Ben Kennedy. E o Jeb Burton só terminou em 8º campeonato à frente do Ben Kennedy devido a um top 5 a mais do que o Ben Kennedy. E o Brian Silas acabou o campeonato em 10º, 285 pontos atrás do Matt Crafty, 3 à frente do Mason Mingus. E o Tyler Reddick, com 6 provas a menos, foi o 12º colocado no campeonato, gente. Você vê o trabalho do Tyler Reddick. O Tyler Young foi o 13º, 304 pontos atrás. O Ron Hornaday, também com 16 provas, finalizou o campeonato na 14ª posição. O Tyler Reddick foi até melhor que ele. A diferença entre eles foi de apenas 13 pontos, tá, gente? E o John Stallman finalizou em 15º, 19 provas apenas. E um dado interessante aqui, a Jennifer Jacoby, mesmo fazendo uma prova a menos, conseguiu superar o Norm Benning por 12 pontos pela 16ª colocação. Então, Leozão e Hélio, eu queria que vocês comentassem sobre o campeonato, né? Se quiserem citar algum momento em específico das provas, pontuação, algum piloto que merece destaque, e daí a gente dá uma debatida nisso aí, já vamos partir para o encerramento do bloco da Truck Series e o último podcast sobre a Truck nesse ano. Campeonato interessante, né? O Crafty mostrou que realmente está aí e não está para brincadeira. Está sempre muito bem equilibrado, muito bem muito bem preparado para um campeonato longo, que é como é esse da Truck Series. E, assim, na minha opinião, eu não vejo alguém ano que vem para poder bater de frente com ele. Um que poderia bater de frente seria o Ryan Blaine, ou seria o Dale Earnhardt Jr. Então, eu penso que ano que vem o título deve caminhar para a Thor mesmo, deve caminhar para ficar na casa da Thor mesmo. É, talvez Crafton e Stalter tenham um ano um pouco mais apertado, levem essa disputa um pouco mais à frente. O Peters está correndo ali por fora ali. Então, assim, vai ser um ano, o ano que vem vai ser um ano bem, vamos colocar assim, xoxo em relação ao campeonato. Vai ser um ano aí que a Thor vai disparar, vai sumir na frente, que eu creio que não tá faltando piloto maduro, tá faltando piloto preparado para ser campeão. Os que estão se preparando para ser campeão estão indo embora, que é o caso do Dale Earnhardt Jr., é o caso do Ryan Blaine. Então eu penso que ano que vem vai ser um ano mais xoxo aí da Truck Series em relação de campeonato, tá? Em relação a campeonato. É, para mim, a Thor ano que vem vai matar a pau e o título vai ficar com um desses dois aí. O Ryan Blaine fez um bom ano, fez um bom ano do Ryan Blaine. Tudo que ele fez reflete que já foi prometido para 2015, né? Ele já está ejetado lá na National Series, já tem uma possível, tem as participações já na Sprint Cup. Então o Ryan Blaine com certeza vai ser um piloto aí que ano que vem espero que coloque um pouco a cabeça no lugar, que às vezes peca por motivos bobos. Então espero que ele coloque essa cabeça no lugar aí, que tem sim um grande futuro esse piloto aí. Mesmo eu falo do Dale Earnhardt Jr., que teve o ano passado bem tumultuado, bem cheio de problemas. Esse ano já teve um pouco melhor, respirou melhor o Dale Earnhardt Jr., terceiro colocado no campeonato, né? Seria mais interessante se Blaney e o Earnhardt Jr. tivessem disputado esse título aí com o Crafton, mas ficou bem fácil para o Crafton esse ano aí, mais um ano bem fácil para ele. O Sauer, ele tem momentos de altos e baixos, e esses momentos de baixos aí com certeza faz ele ficar bem atrás do companheiro de equipe dele, o Crafton. O Peters, um grande ano, mas ainda está devendo um pouco mais pela experiência que já tem, o que ele pode fazer, o equipamento que ele tem. E ali depois vem o Quiroga, o Joe Coulter superando ano passado, terminou em sétimo, ano passado nem para o jantar ele foi. Então, parabéns ao Joe Coulter, ele merece destaque, o Joe Coulter. O Ben Kennedy também, o rookie do ano, merece destaque, oitavo colocado. O Debbie Burton, um pouco abaixo do que nós imaginávamos, pelo menos nós fechamos o ano pensando que o Debbie Burton esse ano lutaria pelo título, e ficou bem aquém mesmo, ele ficou menos 154 pontos atrás do Creston. Realmente, ele derrubou muita gente aí, o Debbie Burton. O Silas, bom ano para ele, terminou em décimo, vai para o jantar e tirou o jantar do Mason Mingus, que talvez poderia ter ido para o jantar do Mason Mingus, vice-campeão da Arca, décimo colocado, mas até que um bom resultado para ele, ele que andava de estoque, era um completamente diferente, veio para Truque, né? Mas até que foi razoavelmente um bom ano para ele, já lembrando que sempre quando tinha alguma batida, alguma rodada, alguma coisa acontecendo na pista, batia nele e terminava com a corrida dele, 11º colocado mesmo domingo. E o Tyler Reed, que esse piloto aí também tem mostrando que pode ir mais longe, que merece um bom truque, e vamos ver o que ele pode fazer ano que vem. Hélio? Então, citou aqui, né, foi merecido o título do Crafton, né? Aquela receita, né, que ele conseguiu encaixar no passado, esse ano se repetiu. Ano que vem, né, eu acho que pela seleção que se desenha, né, com o Dale Wallace Jr. e o Ryan Blaney subindo para a Xfinity Series, né, pelo menos competindo em part-time, né, eu vejo que a grande ameaça para o reinado, né, de Matt Crafton se chama Eric Jones, né, piloto que tem uma porcentagem de vitórias expressiva, né, o ano que vem o Kyle Busch vai diminuir, ontem saiu uma matéria, né, falando que o Kyle Busch vai diminuir a sua cota, né, a KBM vai voltar a colocar três trucks, né, o Justin Bolton, um piloto que o nosso amigo Léo Guina adora, né, vai competir em tempo integral, né, em outra operação. Então, Eric Jones vai correr, provavelmente ele deve ser aqui com o pacote 51, né, esse carro 51 que venceu tantas corridas. Só que vamos ver se o Eric, como que ele se sai correndo, competindo em tempo integral. No mais, ainda sobre essa temporada, uma curiosidade, né? A Chevrolet, né, só venceu uma corrida, né, Léo? Um pouco no Austin Dillon, né? A Chevrolet não aposta muito na Truck Series, não. O negócio da Chevrolet, ela abriu os olhos para a Nationwide Series, a Chevrolet. E a Chevrolet... Claro, na Sprint Cup tem sobra. Foram duas vitórias, teve um Custer também em New Hampshire. O Dillon, Cole Custer. E o Custer venceu em London, realmente a vitória do Custer. Foram duas da Chevy e duas da Ford, na verdade. Só que em tese eles acabaram perdendo, né? Vamos colocar que a Turner Scott, em tese eles perderam três equipes, né? A Turner Scott, né? Que não era nem sombra do que foi ano passado, né? A Richard Childress Racing, né, que vencia a prova, né, e a própria equipe do Ed Sharp, né, aquele carro 6, né, que andava na frente. Como falei, foi um ano de transição, né, a Toyota dominando, né, tinha as equipes mais fortes. Pro ano que vem, a gente vai ter a equipe do que o Joe Cocker competiu esse ano, a equipe do Gallagher lá, o Spencer Gallagher vai competir em integral, piloto que... eu não apostava uma balinha nele, só que ele no fim do ano agora mostrou bons resultados. Ele até durante a prova ele deu uma salvada lá, que foi um dos lances mais bonitos da corrida. A equipe NTS, né, que revezou pilotos, né, teve o desastre do Brandon Newberry correndo em part-time, né, e vários pilotos dividindo o carro 9, né, o Chase Pistone. Ressuscitaram até o Jason Wade, o Justin Lofton aparecendo do nada, fazendo boas provas, mas tem um piloto em tempo integral. Os irmãos Dillon também competindo, até o Ron Hornaday voltou, né, ele que saiu da equipe, né, e voltou em algumas provas no fim do ano. A minha expectativa é que pelo menos a equipe do Gallagher melhore no ano que vem, não sei, só que para isso eles vão ter que ter um piloto mais de ponta, né? Mesma coisa vale para a NTS, né? Hoje vendo um James Buescher da vida aí livre, né? Sem patrocínio, né? Pode até ser uma boa trazer ele de volta para a Truck Series, para quem está competindo pelo título. No mais, a grande notícia da Truck Series nessa semana, né, Pedro? Foi a equipe Atenia, né? Que é a equipe do John Westall, né? Adquirindo equipamento Hendrick, né? Que, pelo que me parece, são os trucks que eram da Turner, né? Pelo que na verdade, assim, não é... Porque a Turner não vai se fechar, né? Então, assim, a Turner, inclusive, deve continuar com o aporte da Hendrick, e a Turner vai ser um segundo time satélite da Hendrick na Truck. A princípio... Que eu saiba, pelas informações que eu tive, eles venderam grande parte, essa semana passada, eles venderam grande parte do equipamento que eles têm da Truck Series. Que eu imagino deve ter sido pro pessoal da Atenia, aí, né? Aí sim, porque o Harry Scott vai, provavelmente, deve manter alguma coisa na Truck, né? Mas não vai manter. Ele disse pro Bob... número de Truck? Ele disse pro Bob Cocker que ele não ia ter programa em tempo integral nas Trucks. Vai ter programa no Short Series. Part-time, né? O negócio dele, eu falei, já cantei a bola pra vocês. O negócio dele agora é Sprint Cup. Ele ficou nos caminhos da pena. Enfim, mas só pra não alongar muito, a princípio eu vejo como Eric Jones o grande perigo para o título de Matt Crafton, né? O cara, mas eu não sei o que vai vir no Truck 29, né, Pedro? Não sei se você falou que o Darrell Red vai correr em tempo integral no que vem, mas... Isso já está confirmado. Vai ser a Truck 19 full-time e a 29 vai vir full-time. E se o Brad Keselowski ou o Joey Logano foram fazer algumas provas, eles vão colocar uma terceira Truck. O Brad já avisou que ele tem patrocínio para duas Trucks full-time para disputar o campeonato. Ele arrumou um patrocínio na hora que ele quiser, mas... Na verdade, ele já tinha, né? porque a 19 correu toda a temporada, né? E a 29 tem a Cooper Toll, se eu não estou enganado, e a 19 corre com a Draw Tight e tal. Então tem apoio, sim. E então ele quer arrumar o piloto para pôr na 29, porque já está definido que o Rettig vai ficar na 19. Seria muito interessante se eles trouxessem um piloto vencedor, experiente e vencedor de corrida, né? Um James Buescher da vida, um cara que sabe ganhar corridas que vai chegar para bater na mesa, né? Seria muito interessante, porque nós teríamos, em princípio, né, indo do partindo que são as três melhores equipes, né? Thor, KBM e a equipe do Brad Keselowski, para a gente ter um grande ano de 2015. Pedro? Maravilha. Bom, para a gente encerrar, então, eu já tinha trago. Eu acabei não falando do campeonato de construtores, mas a Toyota ganhou, óbvio. E de carros, a Truck número 51 ganhou com 857 pontos, 24 à frente da Truck número 88, tá? A Truck número 29 ficou em terceiro, 45 pontos atrás, e a 54 foi a quarta, 58 pontos atrás. E aí, eu queria trazer alguns destaques aqui que eu separei em termos de número aqui para a gente ver como é que foi a temporada. Bom, o Hélio já tinha mencionado, né? A Toyota venceu 16 corridas, 16 não, 18 corridas, né? A Toyota venceu, 9 foi a Truck número 54, que venceu, 7 com o Kyle Busch, 2 com o Eric Jones. Estou até com o número aqui na mão aqui, estava esquecendo de observar. Então a gente teve uma série de Toyota vencendo. Venceu as 10 primeiras provas, até o Dora com o Bobo Wallace. Depois o Dillon venceu em pouco no de Chevrolet. Mais uma vitória de Toyota, o Johnny Sauder, voltando a vencer em Michigan. Depois a gente teve duas de Ford, uma com o Keselowski em Bristol. Marcante essa vitória, primeira vitória do Keselowski na Truck Series. O cara que é campeão da Nationwide e da Sprint Cup não havia vencido ainda na Truck Series, apesar de correr bastante na categoria. Depois a gente teve o Ryan Blaney vencendo em cima do Herman Quiroga lá em Bowmanville, de Ford também. Depois a Toyota voltou a vencer com o Kyle Busch em Chicago, e a gente teve a vitória do piloto mais jovem da história da NASCAR a conquistar uma vitória, o Cole Custer, 16 anos, venceu lá em Lowdall, dominou a prova para vencer. Aí a gente teve o Eric Jones de novo, Las Vegas, né? A primeira vitória, a segunda vitória, perdão, ele venceu 3 corridas, tá, gente? Foram 10 vitórias da Truck número 9, da número 51. O Eric Jones venceu em Vegas, depois o Timur Peters em Dega, depois o Bubba Wallace voltou a vencer em Martinsville, Kyle Busch no Texas, o Eric Jones de novo em Phoenix, e o Bubba Wallace venceu as 4 últimas vitórias da KBM. De diferente, venceu o Peters com Toyota, o Sauer e o Matt Crafton. Né, foram os pilotos que venceram de Toyota, sem ser da KBM. A KBM venceu 14 corridas, né, o maior número de vitórias de uma equipe na Truck Series da história. Né, superou 13 vitórias, se eu não estou enganado, da Dodge, do Bob Hamilton, lá em 2003 ou 2004. Enfim, então a Toyota foi perfeita na temporada, colhe muitos frutos na Truck Series, precisa melhorar os números na Sprint Cup e na Nationwide apenas. Os números que eu quis trazer aqui, primeiro vamos falar do Matt Crafton um pouco. Esse ano, diferente do ano passado, ele teve 2 abandonos logo no começo da temporada. Dover acidente e Gateway acidente. Curiosamente, ele vinha liderando o campeonato quando ele teve os acidentes. Que ele veio em 11º em Daytona no campeonato, né, após a primeira prova, ele terminou em 13º. Aí partiu para Martins, ele venceu a corrida, já partiu para terceiro no campeonato. Depois no Kansas finalizou em segundo, assumiu a ponta. Charlotte chegou em segundo também, líder do campeonato. Bateu em Dover, caiu para segundo. Fort Worth venceu, retomou a liderança do campeonato. Bateu em Gateway. Aí caiu para segundo de novo. Kentucky foi sexto, segundo. Aí em Iowa ele assumiu a liderança com terceiro lugar. Em Eldora ele foi nono, caiu para segundo. Pouco no 14º, mau resultado. Caiu para terceiro. Michigan foi segundo, dobradinha da torna essa corrida. Aí assumiu o segundo posto. Em Bristol foi quarto, continuou em segundo. Em Bowmanville foi sexto, continuou em segundo. Depois de Bowmanville, ele assumiu a liderança em Chicago com o segundo lugar. E aí ele não perdeu mais. Da 15ª até a 22ª prova, foram 7 etapas como líder do campeonato Matchcraft. Ainda ele teve um 14º lugar em Talladega. Repito, não foi uma temporada tão brilhante como havia sido em 2013. Mal comparando, ele fez 21 top 10 naquela temporada, né? Esse ano ele teve vários resultados abaixo do top 10. Então, assim, caiu de nível o Matt Crafton, mas mesmo assim foi muito superior, com um average finish de 7.0, 17 top 10, né? 13 top 5. Esse número de top 5 aqui influencia muito nesse aumento de pontos aí em relação aos seus concorrentes diretos. Aí eu trago os números do Bubba Wallace, vou sair um pouco da ordem aqui. Bubba Wallace teve um 26º em Daytona, começou com um acidente de temporada, né? Saiu em 24º do campeonato. Em Martinsville ele largou em primeiro, terminou em segundo, a gente lembra que a vitória foi do Crafton, ele subiu para o 8º no campeonato. No Kansas, 15º, uma má prova dele no Kansas, caiu para 9º no campeonato. Em Charlotte, 26º, acidente também, foi para 10º no campeonato. Dover terminou em 16º, 11º no campeonato. Texas, 10º colocado, apesar do top 10, continuou em 11º no campeonato. Venceu em Gateway, foi para 9º no campeonato. Kentucky foi segundo, 8º. Iowa, largou na pole, só que terminou em 13º, seguiu em 8º no campeonato. Eldora voltou a vencer, foi para 6º no campeonato, e aí começou uma sequência excelente do Bubba Wallace, que só foi encerrada no Texas. Ele foi 8º em Pocono, 11º em Michigan, e foi 2º em Bristol. Saiu de Bristol como 5º no campeonato. Bowmanville, ele foi o 12º, foi para 4º no campeonato. Daí ele seguiu em 4º até a etapa de Vegas, quando ele foi 2º em Lowdown, né, em New Hampshire, e em Vegas também, aí ele seguiu em 4º no campeonato. Talladega, ele terminou em 9º, assumiu o 3º posto, porque o Johnny Sauter havia quebrado, né, em Talladega. Venceu em Martinsville, foi quando ele pegou um fôlego no campeonato, mesmo assim ele seguiu em 3º, de Talladega até o final do campeonato. Então, assim, e olhando os números depois, mesmo com esse péssimo 26º lugar lá no Texas, ele não teria condições de ultrapassar o Crafton, mesmo se ele tivesse vencido essa corrida no Texas. Foram 4 vitórias, o piloto regular que mais venceu, né, na temporada, né, 4 vitórias. Apenas 9 top 5, é isso que o distancia do Crafton, né? O Crafton teve 13. Foram 14 provas no top 10. O problema são esses 3 abandonos aqui, que acabaram prejudicando o campeonato do Bubba Wallace, a joia negra da Gibbs. E o Ryan Blaney, mostrando aqui onde que ele oscilou um pouco, foi quando ele liderava o campeonato, né? Ele saiu de Daytona como 6º lugar, 4º no campeonato, em Martinsville foi 5º, 3º. Problemas no Kansas, onde foi um acidente que ele teve lá, que até o Léo me lembrou aqui, caiu para 6º no campeonato. Em Charlotte também bateu, foi para 9º colocado no campeonato. Dover, ele foi 2º, foi para 7º, 4º no Texas, 4º colocado. Gateway, 7º, 5º. Kentucky terminou em 3º, foi para 4º. Em Iowa, 2º lugar, assumiu o 2º lugar no campeonato. Em Eldora, com o 3º lugar na pista de terra, ele assumiu a liderança do campeonato. Em pouco, ele foi 5º e saiu líder. Michigan largou na pole e foi aquele erro bobo que ele cometeu lá, terminou em 21º colocado. Daí ele caiu para 3º no campeonato. Depois ele não se recuperou mais. Bristol foi 13º. Venceu em Bowmanville, mas com os resultados dos caras que estavam adiante dele, seguiu em 3º. Chicago foi 12º, 3º, Lowdown 13º, em Vegas largou na pole, mas terminou em 6º, seguiu em 3º. Em Talladega, com o 5º lugar, ele assumiu o 2º posto, depois não perdeu mais. Finalizando todas as provas, né, desde Chicago, as últimas 7 provas, ele terminou dentro do top 10. Dessas foram 4 top 5. Só que aí o Crafton foi muito regular, né, como eu havia mencionado lá. Então não tinha como buscar mesmo. E o Kyle Busch, uma temporada brilhante, né, na Truck Series, largou 10 corridas, venceu 7, terminou 9 entre os 5 primeiros, o mesmo número de top 10, né, average finish de 4.0. O Kyle Busch só teve problemas em Bristol, terminou em 24º, as outras demais foram top 5. Então, assim, merecido o campeonato de caminhonete, porque se a gente mencionar também os números do Eric Jones, a coisa fica ainda mais bonita. E aí o Tyler Reddick, né, que fez 16 corridas, né, como eu mencionei lá quando eu passei os pontos, terminou à frente de caras com 22 etapas, apesar de ter um abandono, né? Na verdade, ele não teve um abandono, ele foi estacionado em pouco naquela prova que eu fiquei revoltado com ele, quando ele tocou o Quiroga de forma proposital já no final da prova, né? Então ele acabou sendo estacionado pela NASCAR, esse é, conta como o único abandono dele. Ele teve um average finish de 10.6 nas 16 largadas que ele teve. Então, assim, os números do Tyler Reddick são impressionantes. Com certeza ele vai vencer uma prova, apesar de ele não chegar muito na frente, tendo como melhor resultado. Muito na frente que eu falo em segundo ou em primeiro, né? Porque ele tem como melhor resultado no ano 3/4 lugares. Um em Chicago, outro em Talladega e o outro no Texas. Mas, de qualquer forma, é um menino muito regular. Anda dentro do top 10, precisa ser um pouco menos agressivo, fazer talvez um trabalho que o Bubba Wallace fez e que o Ryan Blaney também fez um pouco para melhorar esse ímpeto, né, de jovem para conquistar as vitórias. Bom, eu acho que para a Truck Series é isso aí, a temporada foi excelente, mais uma vez, a Truck não decepcionou, o Matt Crafter conseguiu defender o título, tivemos uma excelente evolução tanto do Ryan Blaney quanto do Bubba Wallace. E agora um cenário novo que se desenha para a Truck, a gente vai tentar comentar um pouco disso aí no terceiro bloco. Mas assim, foi mais um ano espetacular da Truck, a gente não tem o que reclamar da categoria. Considerações finais aí de vocês, Leonardo e Hélio Lima, algum ponto que vocês queiram pegar aí que eu mencionei também? Leonardo, Guina e Hélio Lima. Leonardo... Campeonato excelente, muito bom. Já estou esperançoso para 2015, já que o Crafton e o Salter deva ser um dos favoritos aí para 2015. Foi isso mesmo, Pedro. Mais uma temporada do Truck Series, mesmo com alguns problemas, mas valeu muito a pena ter acompanhado as provas. Teremos 2015, né? É a categoria, como você falava no passado, né? Trocando de perfil, né? Em vez de ser uma categoria de velhinhos, né? De veteranos, né? De embustes, né? Passa a ser uma categoria formadora. E que é a cada fim. Uma coisa interessante que eu acho que a gente vê na Truck Series hoje é a questão dos wild cards. Não são só os caras que descem, os dos Nationwide Series ou desse de campo que vem das coisas para vencer. Jovens pilotos, como foi o próprio Cole Custer esse ano, o Hunter Nemechek, em algumas provas, vindo com chance real de vencer. E isso é muito importante. A imprevisibilidade das provas. Né? Acho que é a categoria, digamos, muito complicada de você competir, porque você, as provas da NASCAR, normalmente, elas já são... tudo pode acontecer. Na Truck Series, ainda mais. Com certeza. Bom, moçada, então, não está acabando ainda o programa, a gente tem a Nationwide para comentar ainda a temporada 2014 e a prova de Miami. Então a gente vai encerrando aí esse primeiro bloco, a gente volta no outro com a Nationwide Series, futura Xfinity, ainda tem a Sprint Cup e um bloco final aí trazendo algumas notícias já dessa Series Season e também alguns comentários dos nossos ouvintes aí. Look inside.